Capítulo 3. É do que o mundo precisa. Quando eu era jovem, as igrejas pregavam sobre o inferno. Era claro para nós que a Bíblia falava de uma punição severa ao pecado depois que morremos. Essa verdade nos dava uma sensação de urgência de contar às pessoas sobre Jesus, que viera para salvá-las desse destino. Sentíamos que alertar alguém sobre o julgamento era o gesto mais amoroso que podíamos fazer. Essa foi a forma como os cristãos pensaram por 2000 anos. Então, uma mudança ocorreu. Para ampliar a presença de público na igreja, os pastores começaram a ensinar sobre assuntos que as pessoas queriam ouvir. E o dia do julgamento não fazia parte da lista. Com o passar do tempo, pastores que falavam sobre o juízo vindouro eram rotulados como pregadores de fogo e enxofre que tentavam apavorar as pessoas para que cressem em Jesus. O inferno se tornou assunto tabu. As pessoas começaram a questionar se a ira de Deus podia coexistir com a sua graça e amor. Quando nossa cultura começou a questionar se era moralmente correto punir alguém, os cristãos passaram a se fazer uma pergunta semelhante: como pode um Deus amoroso punir? Do jeito que as coisas estão hoje, até as igrejas que ainda acreditam tecnicamente no inferno raramente falam sobre ele. Muitas abandonaram a doutrina por completo. Esse afastamento da visão ortodoxa do inferno consolou muitos cristãos, porque combinava mais com seu estilo de vida. Nossa falta de evangelismo não faria sentido se acreditássemos no inferno. Se eu de fato acreditasse no dia do julgamento em sentido literal, com consequências eternas, será que não alertaria em desespero as pessoas a quem amo? Poucos desejam ser considerados radicais ou maníacos. Então, em vez de ajustar a nossa vida, ajustamos a nossa teologia. Enquanto alguns tentam reinterpretar passagens sobre a ira de Deus, a maioria simplesmente as ignora. Todos estão mais felizes assim. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem, e isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. 2 Tessalonicenses 1, verso 6. Ludibriados. Se as Escrituras descrevem tão claramente o juízo vindouro, como podem tantos que alegam ser cristãos ignorar essas passagens? A Bíblia ensina que temos um inimigo real, embora pesquisas recentes mostrem que a maioria dos cristãos neste país não acredita mais nem mesmo no diabo. Para os propósitos deste capítulo, vou supor que você seja um daqueles que ainda acredita. Não faria sentido que Satanás quisesse que duvidássemos do juízo por vir? É o momento mais aterrorizante ou glorioso na existência de todo ser humano, e, no entanto, raramente pensamos nele. Durante as últimas décadas, Satanás tem feito um trabalho de mestre para nos distrair e eliminar o medo do juízo. Quando foi a última vez que você encontrou alguém alertando as pessoas veementemente sobre o dia do julgamento? Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. 2 Coríntios 5, versos 10 e 11. Apesar de todo o esforço do inimigo, ainda resta um grupo de bom tamanho daqueles que, como Paulo, observa, conhecem o temor do Senhor e procuram persuadir os outros. Embora os números possam parecer estar diminuindo, ainda existe um exército daqueles que estão convencidos de que irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você fosse Satanás, como os desencorajaria? Sei o que eu faria. Eu os manteria afastado da única coisa que Deus disse que salvaria as pessoas, a unidade. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus que eles serão destruídos e vocês salvos. Filipenses 1, 27 e 28. Apesar da maioria das pessoas agora parecer duvidar da ira de Deus e da destruição, a Bíblia diz que é um modo de provar que o julgamento está vindo. Se os cristãos compartilham destemidamente o Evangelho, unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos, isso seria um sinal de Deus que eles serão destruídos. Então, se eu fosse o inimigo e meu objetivo fosse manter as pessoas duvidando do juízo de Deus até ser tarde demais, o que eu faria é óbvio. Dividiria a igreja, removeria o poder. Com o tempo, até os mais dedicados perderão o ânimo. Paramédicos falando palavrões. Eu era adolescente quando entendi o que Jesus fez na cruz. A minha inclinação natural era contar aos amigos sobre o perdão de Deus e alertá-los do juízo vindouro. Matava aula para falar com as pessoas sobre Jesus. Devo ter trazido uns 100 amigos para o meu grupo de jovens, para que eles pudessem ouvir sobre Jesus. Eu sonhava em levar a escola toda para ouvir o Evangelho. Estava obcecado em transmitir a mensagem aos amigos. Quanto mais permanecia na igreja, contudo, menos me concentrava na missão. Passava cada vez mais tempo com outros cristãos e tinha cada vez menos amigos não crentes. Raramente incitávamos um ao outro a agir como Deus havia mandado. Nossa versão de irmandade passou a ser ir para uma lanchonete e falar sobre as nossas famílias. Quanto mais negligenciávamos nossa missão, menos probabilidade havia de encontrarmos a verdadeira unidade. Nossa missão comum devia nos conduzir à unidade. Lisa e eu estamos unidos. Não é porque nos esforçamos para isso, mas porque permanecemos concentrados em nosso propósito no mundo. Permanecemos ocupados em nossos objetivos comuns de alcançar os que ainda não foram alcançados, cuidar dos pobres e treinar crentes para o ministério. O ganho adicional de perseguir um objetivo comum é nossa unidade. Isso vem acontecendo durante os 27 anos de um casamento incrivelmente feliz. A unidade é um subproduto da missão. Uma vez que tiramos o foco de nosso chamado e o dirigimos para nós mesmos ou um para o outro, os conflitos começam a se infiltrar. Isso tem acontecido não só conosco, mas também com toda a nossa família e igreja. Como um casamento sem propósito, muitas igrejas se esqueceram do objetivo de sua existência. Logo, elas passam a se concentrar nas queixas dos cristãos, em vez de nos clamores dos perdidos. Ficamos mais comovidos com os cristãos que saem para ir para outra igreja do que com as pessoas que morrem e vão para o inferno. Algo está terrivelmente errado quando sofremos mais profundamente pelo fato das pessoas nos rejeitarem do que por aqueles que rejeitam o Messias. Paulo estava tão focado na disseminação do Evangelho que se alegrava com a divulgação do Evangelho, mesmo quando isso estava sendo feito pelos motivos errados. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. Filipenses 1, versos 15 a 18. Ele entendia a urgência da situação. Não era difícil para ele deixar seus sentimentos de lado quando via que o verdadeiro evangelho estava sendo pregado. Estava recebendo ataques deliberados, mas isso não o perturbava, desde que o evangelho fosse proclamado. É como um paramédico falando palavrões para você enquanto está tentando salvar a vida da sua esposa. É possível ignorar os próprios sentimentos quando alguém a quem amamos está em sério perigo. Não há maior perigo do que uma eternidade longe de Deus. Precisamos de Deus para restaurar a nossa preocupação com o destino dos que não creem. É quando nos preocuparmos com Ele o suficiente que poremos de lado nossas diferenças para juntos o alcançarmos. Tenho uma ideia melhor. Às vezes, o sonho de uma igreja unida parece inatingível, por isso nos ocupamos com metas que estão dentro de nosso alcance. Ainda que acreditemos que a nossa unidade causaria impacto no mundo, não estamos de modo algum perto disso. Então encontramos outros métodos de atrair os perdidos. O método de Deus parece difícil demais, portanto, inventamos ideias melhores. Precisamos ter muito cuidado com esse raciocínio. Ele parece perigosamente semelhante àquele feito por Saul e que lhe custou o reinado. Em 1 Samuel 13, Samuel diz a Saul que o Senhor vai lhe tirar o reinado e entregá-lo a outro, a um homem segundo o coração de Deus. Apenas 2 capítulos antes, a Bíblia nos conta como o Espírito de Deus veio sobre Saul e como este reuniu todo o povo de Israel para obter uma grande vitória sobre os inimigos. Vemos nos capítulos 10 e 11 que, quando Saul é criticado pelos outros, mantém a tranquilidade e resolve não se vingar quando surge a oportunidade. Saul glorifica Deus pela vitória militar, faz ofertas de paz e todos se alegram. Ele parece um líder eficiente e um homem sábio. Então, o que deu errado? No capítulo 13, Saul está prestes a entrar em guerra com os filisteus. Samuel tinha dito a Saul que viria em 7 dias para apresentar o holocausto e ofertas de paz ao Senhor diante do exército que iria para a batalha. Saul esperou 7 dias, mas Samuel não deu as caras. As pessoas cansaram de esperar e Saul não quis ir para a guerra sem fazer as ofertas a Deus, de modo que ele mesmo ofereceu o holocausto. Isso não faz sentido para você? Para mim faz. Samuel se atrasou. Saul precisava partir para a guerra, mas sabia que não devia partir sem fazer a oferta de paz primeiro. Se eu tivesse no lugar dele, creio que faria o mesmo que ele fez. Parece uma decisão bastante lógica. Deus não vê dessa forma. Ele envia Samuel para repreender Saul por agir como um tolo. Ele diz que, devido a essa desobediência, seu reinado não permanecerá. Parece uma punição severa para uma transgressão compreensível. No capítulo 15, vemos uma cena bastante similar acontecer. Saul recebe a ordem de atacar os amalequitas e destruir tudo, até seus rebanhos. Mas Saul e o povo, vendo que alguns dos animais eram excelentes, guardaram a melhor parte deles para sacrificá-los ao Senhor. Novamente, parece uma decisão razoável. Os animais iriam morrer de qualquer forma e o povo não os estava guardando para eles mesmos por cobiça, e sim para sacrificá-los a Deus. Entretanto, quando Samuel escuta isso, responde: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. O persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15, versos 22 e 23. Nas palavras de John Snyder, inovação, tradição, sinceridade, sacrifício, boas intenções, nenhuma delas, nem mesmo todas, pode substituir a obediência a Deus em relação a como ele deseja ser adorado. Vendo de fora, os erros de Saul não parecem tão graves, mas subjacente a eles há um problema muito grave no seu coração. Saul não trata as palavras de Deus com a reverência e respeito adequados. Devido a isso, considera apropriado acrescentar às instruções de Deus algumas de sua própria palavra. A lição dessa história é que, independentemente de quão boas ou lógicas pareçam, nunca é apropriado modificar as ordens de Deus à luz do raciocínio humano. Na raiz desse tipo de comportamento está todo o orgulho. Pensar que, de algum modo, em nossa sabedoria, nós consideramos algo que Deus deixou de notar. Deus trata essa presunção como idolatria. Esse espírito orgulhoso, idólatra, corre à solta na igreja hoje, disfarçado como o de Saul, com boas intenções e pragmatismo. Deus deixou claro que, se lutarmos juntos em unidade, funcionaria, mas resolvemos elaborar novos métodos. Não vou dizer que entendo exatamente porque a unidade faria com que os não crentes, de repente, crescem no juízo vindouro e em nossa salvação. Mas minha responsabilidade não é entender por quê. Minha responsabilidade é obedecer. Saul pode não ter entendido porque era importante que todo o rebanho dos Amalequitas fosse destruído, mas deveria ter bastado para ele que Deus o havia ordenado. É isso que significa aceitar Jesus como Senhor e Rei. Aposta segura. Vivemos em uma época em que a inovação é praticamente objeto de adoração. Estamos sempre procurando formas de tornar as coisas mais eficientes, mais eficazes, mais atraentes. Vendo o sucesso que esse tipo de pensamento atingiu no mundo secular, as pessoas na igreja começaram, com boas intenções, creio, a aplicar a mesma tática ao ministério, para ver se tal abordagem renderia um sucesso semelhante. Propomos centenas de ideias inovadoras para atrair público para as igrejas: concertos, peças teatrais, programas, esportes, cultos mais curtos, melhor assistência às crianças, o que for necessário. Meu temor é que talvez, sem sequer perceber, tenhamos caído no hábito muito perigoso de desprezar as ordens de Deus em favor da nossa lógica. Por exemplo, se convido o artista cristão mais famoso para fazer um espetáculo em minha igreja, sem dúvida vou conseguir reunir uma multidão, talvez até alguns não crentes de espírito aberto. Posso fazer uma apresentação do Evangelho no meio do espetáculo e uma chamada ao altar no final, e por meio de 2 horas de trabalho tenho a garantia de receber algum tipo de resposta positiva. Por outro lado, se me comprometo a formar uma família com alguns outros crentes, posso passar anos gastando tempo e energia para construir esse relacionamento e não tenho a menor ideia de como isso afetará os não crentes. Eu teria de depositar toda a minha esperança em uma promessa. Quando analiso essas duas opções, não há dúvida sobre qual faz mais sentido em termos carnais. Muitas pessoas param nesse ponto e tomam uma decisão. Mas eu pediria que você considerasse marchar ao redor de uma cidade 7 vezes e tocar as trombetas. Parece o jeito mais eficaz de conquistar uma cidade? Um pequeno pastor com uma funda parece o melhor candidato a derrotar um gigante guerreiro. Essa lista poderia ser bastante expandida, mas creio que você já entendeu onde quero chegar. Deus muitas vezes pede às pessoas que usem estratégias que não fazem muito sentido lógico. Se fizessem sentido para nós, não precisaríamos de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Os caminhos de Deus não são os nossos. Ele não nos pediu que elaborássemos estratégias, pediu que obedecêssemos. Parece simples, mas então por que não obedecemos? Não posso falar por você, mas sei o que geralmente me impede de permanecer comprometido com o plano de Deus: a descrença. Inacreditável. Nesta curta passagem das Escrituras são expressas muitas verdades impossíveis de se acreditar, a não ser por um milagre. Peço-lhe que a leia lentamente. Pergunte a si mesmo se de fato acredita que isso é possível. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. João 17, versos 20 a 23. Quero analisar várias frases nesta oração, mas primeiro gostaria de lembrá-lo da pessoa que está fazendo. Não se esqueça de que em Jesus habitava toda a plenitude de Deus. Seu clamor por unidade era o próprio clamor de Deus. Embora eu sempre tenha ficado fascinado com essa oração, nem sempre a tomei a sério de modo literal. Que todos eles sejam um. Jesus ora para que todos os crentes sejam um. Seja sincero, você espera que isso aconteça durante o seu tempo de vida? Às vezes, considero a possibilidade de todos nós darmos primeiros passos nessa direção. Geralmente, não tenho fé para acreditar que todos os crentes possam pular a bordo. Conheço demasiadas pessoas que são extremamente críticas e desagregadoras, e tem sido assim há anos. Aí está meu problema, fico olhando para essas pessoas. Não se trata de convencer as pessoas a se unirem, trata-se de orar como Jesus orou. Minha descrença veio de passar tempo demais pensando em como convencer as pessoas e de não passar tempo suficiente orando em fé. Estamos dizendo que é algo difícil demais para Deus fazer? Vamos orar em fé como Jesus orou, para que todos eles sejam um. Vamos acreditar que nossas orações podem mudar a todos nós. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Como tu estás em mim? Anteriormente vimos o mistério sagrado do Deus Trino, uma união perfeita desde toda a eternidade passada. Jesus não está apenas pedindo que convivamos bem, não está apenas dizendo que precisamos sentir algum tipo de amor uns pelos outros. Ele está orando por uma união que se assemelha à que ele tem com o Pai. Quando foi a última vez que você viu isso como uma possibilidade em relação a alguém na igreja, quanto mais a todos? Que eles estejam em nós. Se ler essa frase não o afeta, há algo errado no seu coração. Jesus está mostrando o seu desejo de ser um conosco. Está pedindo que nós, como seus seguidores unidos, sejamos conectados à Trindade de alguma forma. Sinceramente, não consigo entender isso, mas quando Jesus ora para que sejamos unidos de modo que possamos estar no Pai e no Filho, como podemos minimizar a importância da unidade? Para aqueles de nós que enfrentam uma vida inteira de rejeições, requer uma fé tremenda acreditar que Cristo suplica por essa união. Existe algo muito mais poderoso disponível a nós do que qualquer coisa que já tenhamos experimentado, se perseverarmos em busca daquilo pelo qual Jesus está orando aqui. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Eis o que torna a nossa unidade com Ele e uns com os outros possível. Ele nos deu a glória. Venho de uma tradição que tende a se concentrar em nossa depravação. Isso não é ruim. Impede-nos de acreditar que há algo de bom em nós mesmos, que garanta o favor de Deus. O problema é que nos concentramos tanto em nossa depravação, que não o louvamos o bastante por nossa glória. Cristo nos fez belos. Por causa da cruz, somos os filhos santos e inculpáveis de Deus. O Cristo ressuscitado nos deu sua glória. Se concentrarmos nosso olhar apenas no nosso pecado e no pecado dos outros, ficaremos cegos para a glória que possuímos. Que eles experimentem unidade perfeita. Perfeita? É nesse ponto que todos comentam que isso não pode acontecer antes de chegarmos ao céu. Se isso fosse verdade, no entanto, Jesus não completaria com a frase: para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Ele está falando do aqui e agora, para que todo mundo possa ver. Nossa unidade perfeita é a prova de que Jesus foi enviado pelo Pai e de que o Pai nos ama tanto quanto ama a Jesus. Como podemos acreditar em tudo isso? Tudo soa inverossímil. Devemos acreditar que todos os crentes podem receber a glória de Deus para experimentar a unidade perfeita, assim como o Pai e o Filho. O mundo observará a nossa perfeita união com Deus e uns com os outros e se convencerá de que Jesus é o Messias e de que somos imensamente amados pelo Pai. Tudo isso soa bom demais para ser verdade. A promessa parece gloriosa demais e os obstáculos parecem gigantescos. Mas que escolha temos além de lutar por isso? Ficar perambulando no deserto por mais alguns anos? Precisamos ver nisso a nossa terra prometida, porque vivemos do outro lado da cruz. É muito mais fácil acreditar. Parece escandaloso que uma igreja tão dividida possa experimentar unidade perfeita, mas nada é mais escandaloso do que a cruz. Lembre-se, acreditamos em um Deus que enviou seu filho para morrer em uma cruz a fim de que fôssemos atraídos para ele. Por que é tão difícil acreditar que ele poderia encontrar uma forma de nos unir a todos? Essa foi a oração dele. Não é uma daquelas coisas que nós desejamos, esperando que isso se afine com a vontade dele. Adoramos a um Deus que consegue o que ele quer. Ele nos queria e deu um jeito de nos obter. Ele quer a nossa unidade para causar impacto sobre o mundo, então creio que ele encontrará uma forma de nos unir. O que está em jogo é de suma importância. Você entende a importância disso? Não é uma questão de se dar bem com um irmão que você não suporta só porque a sua mãe mandou. É uma questão do mundo acreditar em Jesus. O que está em jogo é muito importante mesmo, e esse é o plano de Jesus. Para mostrar ao mundo quem ele verdadeiramente é. Se eu lhe disser que encontre alguma forma superficial de unidade para que pareçamos menos ineptos como cristãos, você teria uma desculpa para se sentir pouco motivado. Mas agora que consegue ver claramente na oração de Jesus que essa profunda unidade entre seus seguidores é o plano de Jesus para fazer com que o mundo creia nele, espero que sua motivação se eleve como um foguete. Talvez ajude se você parar de pensar em multidões vindo a Jesus. Coloque um rosto nisso. Talvez seu pai, irmã, primo, melhor amigo ou colega de trabalho não esteja interessado em seguir Jesus. Imagine-os encontrando uma igreja tão unida que eles percebam que Jesus é o que afirmou ser. Eles não se limitam a ouvir alguém pregando sobre a graça, misericórdia e sacrifício de Cristo, mas veem os crentes dando exemplo desse amor uns pelos outros. Isso lhe abre os olhos. Agora o sacrifício vale a pena? Nada mais que poderíamos tentar como um meio de alcançar os perdidos vem com essa força prometida. Somos livres para escolher nossos métodos, mas sinceramente, fico envergonhada por ter alguma vez pensado que minhas estratégias pudessem ser melhores do que as de Jesus. Talvez seja esse sentido de propósito que esteja faltando em nossas tentativas fracassadas de unidade. Como escrevi no início desse capítulo, quando Lisa e eu estamos lutando lado a lado pela missão que Jesus nos deu, isso nos impede de lutar um contra o outro em nosso casamento. Uma missão comum traz unidade. Com frequência demasiada, fazemos exatamente aquilo que Paulo nos alertou para não fazermos, em 1 Coríntios 12, 14. Olhamos para o outro membro do corpo de Cristo e dizemos: não preciso de você. É a esse ponto que chega a nossa desunião. Obviamente, nossas convicções doutrinárias importam. Não estou tentando convencer ninguém a abandonar as suas firmes crenças em relação ao ensinamento das Escrituras. Mas a questão que Paulo levanta aqui se alinha muito bem com a oração de Jesus em João 17. Ele está dizendo que necessitamos de todo membro do corpo se queremos funcionar como Deus nos projetou para funcionar. A desunião não é apenas feia, ela nos torna disfuncionais. Não podemos ser a presença e a força no mundo que Deus nos projetou para ser, se ficamos descartando partes essenciais de nosso corpo. Ao contrário, precisamos fixar os olhos na missão e entender que necessitamos um do outro se queremos realizá-la. Acima de tudo, precisamos do poder concedido pelo Espírito de Deus. Mas é exatamente isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 12. O Espírito nos deu poder, espalhando seus dons entre toda a família da igreja. Assim, quando abrimos mão da unidade, estamos nos desligando do poder do Espírito e, portanto, solapando nossa missão. Não há plano B. Escolher o método de Deus não lhe garantirá muitos seguidores. Na prática, provavelmente fará com que as pessoas abandonem o barco. Mas não quero cometer o erro que Saul cometeu e, sob a pressão dos demais, entrar em pânico e mudar para outro método. Se Saul tivesse esperado mais algumas horas, poderia ter perdido alguns seguidores, mas teria mantido o favor do Senhor. Jesus disse que, quando experimentarmos a união perfeita, o mundo acreditará que Jesus foi enviado por Deus e que Deus ama o mundo tanto quanto ama seu Filho. E assim, por mais difícil, ilógico ou perturbador que seja, não posso deixar de prosseguir nesse caminho. Não estou dizendo necessariamente que não devemos tentar outras formas de abordagem, mas estas precisam ser acompanhadas por um esforço igual, se não maior, de encorajar a igreja a buscar essa unidade que as Escrituras prometem que alcançará os perdidos. A mensagem do Evangelho é incompleta sem o quadro da igreja unificada. Não há plano B.